Pronto, para pushback na venda, na posição 06. Autorizado o chão para o táxi. Reporta nela. Solo 27, livre à direita. 103178, underground at 27. Vacate to the right, stay on this frequency. Report taxi via Alpha, report before Juliet. Roger, vacate to the right. Air frequency, Alpha, vacate. Four charts, Pronto para cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, via Puca, saída Pucajamo, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119, decimal 3, 5, aciona 5115, coteja. Ok, graças. Xaner 6224, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajamo, Aracaju. O controle após 119.35, corresponde a 5115. Poxa, né? É 224. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Agradece, camarada. É 224. 103178, maintain position before Juliet. All shock, Juliet. 305, chame Recife, 126.85, alterne 133.65. Por favor, poderia confirmar a primária, 2685? Correto. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Então, com 4 horas e 15 de autonomia, 92 a bordo. 92 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Via Índia Alfa, reportaremos lá no ponto de espera, bono 074. Taxi via Juliet, gate number 7. Taxi via Juliet, gate number 7, taxi via Juliet. conforto espera da 10, pronto, vamos 074. 74, ali em decola da 10, vento 120 graus com 7 nós. Ali em decola da 10, 0074. Vamos 074, decolado aos 35, chame controle 19, sinal 35, bom voo. 19:35, grátis, boa noite, bom final de domingo a todos. Controle Salvador, cordial boa noite novamente, voo no 074. 0074, suba ao 400, saída árvore. 7, 400, perfil da saída árvore, voo no 074. 465. Positivo. Salvador 6224, posição pole position para pushback acionamento. Tá autorizado, chama para o táxi. Reportará 6224. Voo no 074, chame Recife, 126 decimal 0, alterne 125 decimal 45. 260-2545 com Recife grátis, senhor. Boa noite, bom serviço a todos. Realmente. Comandador Oxané, 6224, 106, a bordo, 2 horas de autonomia, treinando Salvador, pronto, táxi. Gente, 106 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponto espera. Índia Alfa reportará, 6224. É 224, próximo ponto espera, dono 0, pronto. É 224, a linha decola, dono 0, vento 1, 10 graus, cono 0, nasce. A linha decola, 224. Oceano, Oceano 6224. Ciente. 78. O que é isso? 224, decolado aos 48, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 109.35, obrigado, até amanhã. Controle, o Xané 6224, decolou na Puca, Jamo, Aracaju. Número 190, está sob vigilância. Sente, 190, Xané 6224. É 224, vou Aracaju. Ok, 6224, voando Aracaju. 6224, chama em Recife, 12685, alterne 13365. Uno 2685, 13365, Xené 6224, obrigado, até amanhã.